Tá na moral, eu tô a perigo. Zica mesmo, o bang é monstro. Que ela mexeu comigo, incontrolável. Vou falar esse amor, gangsta, as madrugadas inesquecível. Com essa dona maloqueira, tô trapado na tatu de bonézão da LA. Ela desfila só beleza e conquistou o MA. Muito louca, rasga o verme. Começava a rimar, metralhador de palavra. E o charme que abala a doideira. Safadeza, ligo grave na carreta. Endoidar nessa dona, se fudeu. É dureza para tudo com seu jeito, seu estilo. Bandoleira, curtição com as amigas quase toda sexta-feira. Esqueço, cê era quase perfeita. Impossível não lembrar o modo que você beija. Frieza nos atos, pureza nos lábios. Mas deixava de amar por um simples caso. No abraço fudeu, foi mato. Hoje amado, amanhã odiado. Embaçado, mal complicado. Distorçado, coração cortado. Foda-se, vida segue na moral. Você é foda, arregaçar, estraçalhar. Não me amar e não rola, virou moda. Essa porra de toda hora me magoar. Intenção me ter nas mãos, beija seu pé, rasteja, te deseja. Pode ir pra, mas tô legal, aí moro. Levo pra cama, use e abuse. E amanhã eu te chuto, diz aí. Não foi massa te usar e abandonar. Aguenta agora, te avisei. Que o mundo sempre dá volta. Que se faz, que se bate, se vai sorrir ou vai chorar. Mas confesso, bandida, que nosso amor é gangsta.